Salvador é o azul, Alfa Azul Charlie. Diga Alfa Azul Charlie. Ô senhor, bom dia. Alfa Azul Charlie está no pátio 3, posição 62. Eu estou querendo virar o motor em marcha lenta por 3 minutos para cheque. Porém, não se encontra nenhum infra-aero aqui no pátio 3. Nós podemos virar ou tem que aguardar a presença dele? Aguarde, vamos entrar em contato com a fiscal de pátio, Zulu Charlie. Obrigado,